Falar de memória. Viva, sejam bem-vindos. Aqui estamos para falar de memória, sempre com João Guedes. Hoje estamos no templo dedicado à deusa de Cunhame, bem no centro, no coração de Mongá, o velho bairro que remonta aos tempos em que Macau estava dividida, de um lado a cidade cristã, do outro o bazar chinês, pelo qual muitas vezes se aventurou um certo oficial da Marinha Portuguesa, que depois deixou escritos vívidos retratos de um misterioso modo de viver, João. Exatamente, é isso. As pessoas dizem que Macau, de 1850, só seria conhecida por causa das pinturas do George Chinnery. E as descrições de Macau de 1930 só se sabe do modo de vida dos chineses, da sua maneira de ser, das suas características muito peculiares, através das extraordinariamente bem pinceladas escritas de Jaime Duense. Jaime Duense era um oficial de marinha e era um dos orientalistas daquele tempo. Naquele tempo havia em Portugal um interesse genuíno a nível cultural pela China e por Macau, que era a ponta de lança. Eram as repercussões em Portugal de uma certa moda europeia. Exatamente, era isso. Um fascínio pelo Oriente. Exato, portanto um fascínio que vinha de Paris, passava por Lisboa, e então a Lisboa bem pensante tinha no Oriente uma imagem fabulosa, que não correspondia de facto. É uma imagem romântica. É uma imagem romântica, completamente. Já me dou isso, vem para cá como uma primeira vez como oficial de marinha, aprendiz, como segundo tenente. No navio escola, na altura não era a Sagres ainda, só seria mais tarde. A Sagres é um navio alemão que depois é apreendido no Tejo na Primeira Guerra Mundial e transforma-se no navio escola português. Antes disso eram as fragatas da Marinha de Guerra Portuguesa que serviam de navios de escola. E, portanto, cada turma que terminava os 3 anos da Escola Naval fazia uma volta ao mundo, e Jaime Duense faz a primeira volta ao mundo e aporta a Macau e fica fascinado com Macau. Até que depois, já como oficial, já como primeiro-tenente, ele volta para Macau e fica aqui, que faz parte da guarnição da Canoneira Rio Lima, primeiro da Canoneira Macau a seguir. E depois perde-se aí pelas ruelas de Macau, pelos becos. Chega a viver aqui em Macau, não é? Exatamente, ele vive em Macau durante muito tempo. Portanto, ele era um orientalista, era um oficial de inteligência, portanto era a Marinha que na altura tinha as informações de segurança. Tinha esse trabalho também de recolha de informações, de dados. Exatamente, e portanto ele tinha mesmo que andar aí pelos bairros. Mas claro que uma coisa eram os relatórios que fazia para a inteligência da Marinha, outra coisa era a sua visão romanceada do bazar. São descrições extraordinárias, por exemplo. No registro de crónica. Visões da China, por exemplo, é um dos livros que ele publica. Outra, Cenas da Vida de Macau. Exatamente, com fotografias também excelentes daquele tempo. E perde-se também aqui por Moá. Ele faz uma descrição que, lendo o que ele diz sobre o jardim de Loulimioque, que está aqui, do outro lado, não é, em Moá, não é preciso lá ir, dir-se-ia, para ver aquele jardim, aquelas curvas, aqueles jardins, aquelas pontes, as carpas a vogarem nos pequenos lagos, o pavilhão de Loulimioque. Tudo isso ele descreve com uma maestria inigualável. E, de certa forma, o exemplo de Jaime Duense, apesar de ele se encaixar nessa corrente de orientalistas, é um exemplo que rareia entre os portugueses de Macau, uma vez que ele procurou aventurar-se, qual intrépido explorador, por esse bazar chinês fora, enfim, tentar perceber os costumes, os modos de diversão, enfim, toda uma série de atividades que permaneciam então largamente misteriosas entre os portugueses. Exato, e portanto a literatura de viagem que ele cultiva e que tem início no dobrar do século XIX, mas é sempre muito pouco cultivada em português. Esse vetor da literatura nacional tem poucos expoentes e dos poucos salienta-se Jaime do Inso ou Venceslau de Moraes, por exemplo. Jaime do Inso nunca foi um romancista, portanto ele descreve o que vê, embora as descrições dele sejam praticamente um romance. Assim recordamos Jaime do Inso, um dos ilustres orientalistas portugueses que nos deixou belas passagens da Macau do início do século passado, uma cidade cuja face foi sendo sucessivamente mudada pelo demolidor camartelo do progresso, como o próprio Jaime do Inso escreveu. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado.